Serão na Mão foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de gravar ela. Foi num baile, que o Denis tocava. E antes do baile começar, ele já pegou me dando o microfone, falou: pai, bota a voz agora que eu tô doido pra lançar essa música, eu tenho que produzir. E foi lá mesmo nesse baile que ele pegou a voz. E uma semana depois, pode acreditar, ele lançou a música e Papai do Céu abençoou. E essa música se tornou um grande sucesso que até hoje faz a galera delirar. Sexta, esporro na escola, surgiu de uma forma bem engraçada, porque eu tava no estúdio produzindo ali as músicas, Bonde do Tigrão, essa coisa toda, e o Jonathan tava sempre ali, né, pequenininho, 6, 7 anos de idade, e aí ele apareceu no estúdio. Eu tinha acabado de produzir algumas músicas e tal, eu falei: chega aí, vamos gravar uma música aqui agora. Ele, pequenininho e tal, foi. Aí, escrevi essa música pra ele. Moleque cantou, hoje tá grandão, né? Tá vendo, né? O tempo passou, mas a música até hoje, onde toca, é hit, é estouro. Parece que a gente acabou de lançar. É uma coisa muito louca, né? Muito bacana. Vamos curtir, então. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo bola. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo bola. Tapinha Não Dói e A Dança da Motinha foram dois sucessos que ganhei de presente do Denis DJ. Eu não imaginava que faria esse sucesso todo. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai. vai lagraia, vai lagraia, vai lagraia, vai lagraia, vai lagraia, vai, vai, vai, vai. Aí, a Eguinha Pocotó e a Vai Lagraia, eu só cantava nos shows. Até que eu encontrei o Denis na noite, ele produziu a música, no dia seguinte estava no Brasil todo. Aí foi esse estouro aí, Vai Lagraia e Eguinha Pocotó. Come on, come on, come on. Quem for tranca, chega aí, vou te dar uma ideia, chega aí. Se quer dançar, se divertir, pra lá e pra cá, pra sacudir. E desce corpo até o chão, com a mão no pé, na popozão. De lá pra cá, daqui pra lá. Aí quer dançar louca assim, ó. Joga a mão pro alto, joga, joga. Joga a mão pro alto, joga, joga. Joga a mão pro alto, joga, joga. Desce você também, hein. Bota a mão no ombro, vai e volta. Bota a mão no ombro, vai e volta. A sensação já é sensação. Baby, geral jogando a mão. Já é sensação, já é sensação. Geral jogando a mão. É incrível como essa música faz sucesso até hoje. Ninguém explica, já é sensação. Primeira parceria, eu, Denis e Latino. E até hoje a galera é demais. Joga a mão pro alto, joga, joga, joga. Sucesso total, tamo junto. Só os amigos.